说错了的吧？ Chama agora por

over for a state of this country. Charlie at the transfer 400,000 feet of Inside 101 there. 81-80 knots on the runway by Spain, Northern West, and descend to 3,000 feet. Quando que eu vejo meu combatido? Certo. controle Salvador na escuta. direto à posição ótima, para você que confie a seguinte informação. Os olhos não são zero, não são zero. 10, altimetro 0 no teste. Tá atendendo, tá sem um número. 0, pista para 210, altimetro 10, 17, reporte estabilizado, site de tráfego na aproximação agora 2 horas, minutos e dia, Mike, uniforme 2. Sejam 338, a comunicação de TV pela bomba de ouro para o 22050, a gente é o número 0017. Via livre litoral até a praia do Flamengo e após o retorno. 35, forma praia. Confirma o tráfego? Da 3895. 3895, copiar 3 informação pro 235, confirmando com a Brasília. 5 mil. Pode autorizar 3895, com a Brasília, vou direto mesmo. Brasília, Brasília, Brasília. Meu braço é a terra, para 0145. Agora a sua frente, mantendo 500 pés, não é ainda difícil, confirmando o polo autorizado, 3 0 grau. estou autorizado com a agenda. Está autorizado a falta de segmento ILS, como zero do preparador de 10, mas com responsabilidade. Uniforme, mais uniforme, no solo 22, autorizado à direita, para que trabalhe bem. João, povo autorizado, vinte caldas, capítulo 17, o vento 120 graus, 12 nós, ajuste no zero, 17, a porta. 208, boa viagem. 208, boa Natal. Controle Salvador, muito boa tarde, Gol 2-0, na FUCA. Gol 2-0, boa tarde, compartilhada na decolagem, que eu vou sair da FUCA, vai dar um carro para o nível 3-0. Sobe, FUCA, transição, Caju para o 3-0, Gol 2-0.